devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Mais música na Antena Web. Ele queria sim, um bilhetinho com palavras de amor que você nem ligou. Mas ele queria sim. Faz muito tempo que eu estou te querendo. Você está sabendo e faz charminho pra mim. Sei que você só está fazendo um jogo pra aumentar a paixão e me judia assim. E deste jeito nosso amor acontece. Nós dois sabemos, você também tá afim. Eu quero, quero, quero, diz o seu coração. Você tão teimosinha, vive dizendo não. Eu quero, quero, quero, diz o seu coração. Você na hora H, sei que não vai dizer que não. Eu quero, quero, quero, diz o seu coração. Você tão teimosinha, vive dizendo não. Eu quero, quero, quero, diz o seu coração. Você na hora H, sei que não vai dizer que não. Ele queria sim, um bilhetinho com palavras de amor que você nem ligou. Mas ele queria sim. Faz muito tempo que eu estou te querendo. Você está sabendo e faz charminho pra mim. Sei que você só está fazendo um jogo pra aumentar a paixão e me judia assim. E deste jeito nosso amor acontece. Nós dois sabemos, você também tá afim. Eu quero, quero, quero, diz o seu coração. Você tão teimosinha, vive dizendo não. Eu quero, quero, quero, diz o seu coração. Você na hora H, sei que não vai dizer que não. Eu quero, quero, quero, diz o seu coração. Você tão teimosinha, vive dizendo não. Eu quero, quero, quero, diz o seu coração. Você na hora H, sei que não vai dizer que não. Essa mulherada tá, tá metida. Essa mulherada tá, tá podendo. Essa mulherada tá, tá querendo desvirtuar minha vida. Essa mulherada tá, tá metida. Essa mulherada tá, tá podendo. Essa mulherada tá, tá querendo desvirtuar minha vida. Vejam só o que acontece. Todo dia aparece uma nova mulher. Não é mais dependente, já não é mais carente. Ela sabe o que quer. Com seu jeito delicado, deixa tudo dominado. Faz o homem o que quer. Mas ela é demais, ela sabe o que faz. É um show de mulher. Mas ela é demais, ela sabe o que faz. É um show de mulher. Essa mulher mulherada tá, tá podendo. Essa mulherada tá, tá querendo discipular minha vida. Essa mulherada tá, tá metida. Essa mulherada tá, tá podendo. Essa mulherada tá, tá querendo discipular minha vida. Essa mulherada tá, tá podendo. Essa mulherada tá, tá querendo desvirtuar minha vida. Essa mulherada tá, tá metida. Essa mulherada tá, tá podendo. Essa mulherada tá, tá querendo desvirtuar minha vida. Sintonizado no Sul Antenoer. Coitado, não pensa nem nada, só vem pela estrada direto à chapeada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Trazendo a boiada, vem rindo e cantando, dando gargalhada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Os homens de preto trazendo a boiada, vem rindo e cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada, vem berrando. Vem berrando. O gado coitado nasceu, foi marcado. Aí vem condenado na estrada, berrando a violência, deixando. E os homens marvados empurrando, gritando. Toca boi, toca boi. E os homens de preto trazendo a boiada vão rindo e cantando, dando gargalhada. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. O gado coitado nasceu, foi marcado. Mas vai condenado direito à charqueada. Mas manda poeira no rumo de Deus, berrando pra ele, dizendo pra Deus. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, você fez. Yeah, yeah.

Tenha um bom fim de semana com a Antena Web. Mais música na Antena Web. Por um desabafo de amor, eu preciso dizer dos danos causados a mim. Por mais que se fez, por tudo que amei, terminar desse jeito ruim. Eu tento escapar desse amor que às vezes parece estar por um triz. Eu quero fugir dessas coisas que marcam, que deixam na alma da gente a cicatriz. Você sempre esteve atrasado a um encontro marcado com meu coração, e sempre desfez e até confundiu meu amor com uma mera paixão. Não pense que a raiva me atrai, que eu quero brigar e causar confusão. Não quero é ficar te esperando deitada, contando as linhas da palma da minha mão. Não dá mais, e quem grita é o meu coração, que de tanto pulsar de amor ficou farto de tanta ilusão. Não dá mais, e quem grita é o meu coração, que de tanto pulsar de amor ficou farto de tanta ilusão. Você sempre esteve atrasado ao encontro marcado com meu coração, e sempre desfez e até confundiu meu amor com uma mera paixão. Não pense que a raiva me atrai, que eu quero brigar e causar confusão. Não quero é ficar te esperando deitada, contando as linhas da palma da minha mão. Não dá mais, e quem grita é o meu coração, que de tanto pulsar ficou farto de tanta ilusão. Não dá mais, e quem grita é o meu coração, que de tanto pulsar de amor ficou farto de tanta ilusão. Não dá mais. Vai pegar fogo no salão, com Flor da Serra a noite inteira. No tum-tum-tum do coração, dançando até segunda-feira. Vai pegar fogo no salão, com Flor da Serra a noite inteira. No tum-tum-tum do coração, dançando até segunda-feira. Tudo vira festa quando tem bailão, com alegria da cabeça ao pé. E a galera pula, grita e sai do chão, dançando grudadinho igual chiclete. Tudo vira festa quando tem bailão, é só alegria da cabeça ao pé. E a galera pula, grita e sai do chão, dançando grudadinho igual chiclete. Vai pegar fogo no salão, com Flor da Serra a noite inteira. No tum tum tum do coração, dançando até segunda-feira. Vai pegar fogo no salão, com Flor da Serra a noite inteira. No tum tum tum do coração, dançando até segunda-feira. Thank you.